Gazeta de Carazinho, Vericamente Gaúcha, Sátio, para a divulgação da sua programação local. A todos, um bom dia e uma ótima disponibilidade da nossa transmissão. Gaúcha, em Palmeiras Aflições. Apoio Alexandre Veículos. Veículos seminovos multimarcas e ótima procedência. Avenida Flores da Cunha, em frente a Capezu. Fone 3331-3383. MG Som. Conheça a nova MG Som. Acessórios de som, instrumentos musicais, som profissional, som ambiente e muito mais. Avenida Flores da Cunha, 1112. Fone 3331-1256. Centro Equipamento, Avenida Flores da Cunha, 4137, Fone 3331-3388. Lavoro, a sua concessionária Jundia para Carazinho e região. Na BR-285, quilômetro 336, Fone 3331-8866. 32º Carnaval da Canção Gaúcha em Palmeira das Missões, de 25 a 28 de maio de 2017. Lavoro, sua concessionária Jundia para Carazinho Região. Tratores e colheitadeiras Jandir, a pronta entrega para você. Faça um investimento no que realmente vale a pena. Trator e colheitadeira em Jundia. Jundia é na Lavoro. O pessoal da Lavoro está esperando por você. Não deixe essa oportunidade. Lavoro, na Avenida de 5 km 336. Fone 3331-8866. Atenção gaúchos de Carazinho e toda a região. A Gaúchos Online, especializada em artigos para chimarrão personalizado. Tem mais de 90 modelos de cuia, bombas em aço inox de excelente qualidade, térmicas, facas FG, materiais em couro e recouro, e faz gravação do seu nome a laser. Tem também tábuas de churrasco, alpargatas de corda e tecido de couro e chinelos campeiro. Tudo com alto conforto. Camisetas da Gaúcheria, erva mate para instante, chimarrão nativo, estimando as ervas de camisa, fincas de forma artesanal e atende a várias empresas confeccionando brindes personalizados. Acesse gaúchosonline.com.br ou visite na Alexandre da Mota 426, ao lado da MM Viagem. Fone 3329-2970. A partir desse momento, o 670 apresenta Gazeta Nativa com Paulo Lange. Informações do meio rural para o homem do campo, o nativismo e o gauchismo, representados pelas canções de nossa terra. Gazeta Nativa. Voltamos a apresentar Gazeta Nativa. Convite novamente para que meu amigo, no dia 10 de junho, que chegue aos Preto Amores, e espero que eu quero levantada para juntos comemorarmos 38 anos do projeto Preto Amores. Um grande jantar também. Foi? Então, dia 10 de junho, amigo Alfonso Lemos, que chegue aos Preto Amores, amigo tradicionalista, simpatizante, e aí o convite para vocês. Comemorar conosco 38 anos de Alfredo Amor. E Fandango ficará na cadência do grupo Fora de Prata do Portugal. Pela primeira vez, aqui no lado do Planalto, só que é esse grupo de Fora de Prata do Portugal. Mais ou menos.